Olá pessoal, hoje estamos trazendo a escala de Fá sustenido menor, utilizando o sistema numérico, né, para encontrar as notas no braço destes instrumentos musicais, que no caso é o violão e a guitarra. Ok, pessoal? Os números eles facilitam bastante para a gente encontrar as notas, né, no braço dos instrumentos, e com isso agiliza, né, para fazer a leitura da escala e também dos intervalos que a gente anotou logo a seguir. Ok, pessoal? E sempre tocar e cantar o nome de cada nota musical. E com isso, a gente consegue educar o ouvido com mais facilidade. Na lateral desse blog, também temos em categorias os outros exercícios, né? Exercícios aí relacionados com as outras escalas. Então, assim, para quem está iniciando, é muito interessante trabalhar, né, esses exercícios repetindo várias vezes, porque desta maneira, quando a pessoa for fazer, né, uma improvisação, ou tirar a música de ouvido, vai ficar bem mais fácil, tá bom, pessoal? Então, todo dia estudando um pouquinho, e aí, logo, logo terá ótimos resultados. Então vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.